sorriso. Toque em meu corpo, faz esse amor que eu preciso. Eu já sofri demais por te querer. Fui o culpado, saí do seu lado, nem sei porquê. Diz qualquer coisa, quebra esse gelo. Abre essa porta, me aceita de volta, me tira desse pesadelo. Machuquei teu coração.